gente erra sem querer, age inconsequente por não saber. O certo eu quero é nunca te perder. Desejo e espero que possa compreender que eu amei minha vida. Só você e mais ninguém. Esquece essa partida. Vamos ficar de pé. Você me liga e não fala nada. Eu ouço as batidas do seu coração. E estamos sozinhos em plena madrugada. Sei que é você pela respiração. Pena que eu não sei aonde você mora. Eu vou te buscar agora. Foi maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez. Tô falando sério, não te quero só mais uma vez. Eu vivo a sonhar em te ver voltar. Me perdoa, não fui santo, errei. Esse é o meu último pedido.